Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado, por gentileza, nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da Actis, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística, Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 9. O Senhor de Pera e Bigode. O galo da tia Rita do Pomar deixou a última nota a esvair-se no ar da madrugada. Era o sinal. Estiquei as pernas e, ensonado, ainda fui coçando maquinalmente o pescoço, mais para despertar que para aliviar-me das pulgas. E depois de um cerimonial ginástico, que repito todos os dias, limpei as cordas vocais. Logo de seguida, a cama de ferro gemeu no soalho em cima. Uma sacudidela, apenas uma. Fui limpando a garganta. Desta vez, foi uma chiada longa e diversa, acompanhada de bocejos desesperados, interrompidos por duas pancadas surdas muito juntas. E logo, logo, um cochichar de oração em que distingui, sobretudo, Pai João, Mãe Ana, Purgatório, Fogo do Inferno e Eterno Descanso. Era assim havia anos. Tantos quantos o Ticimão, bom amo, decidira confiar-me a guarda do rebanho. Enquanto me aparaltava, que o dia era para isso, o ritual continuava na casa, cronométrico e sequencial. O xixi a cair com o som de cascata metálica no bacio de esmalte, o bater das botas grossas, o chapinhar alegre da água na bacia azulada com debrum escuro, seguido do shhh ao cair nas pedras da quelha. Sem aviso de água vai, que àquela hora não ia passar ninguém, com certeza. O chocar ténuo de fivelas e caçoulas, a que se juntou pouco depois o cantar alegre de campainhas e chocalhos, e como música do fundo a tudo isto, uma chinelada suave e apressada, que só o ouvido atilado podia distinguir. Esse plaf, plaf, tinha nome. Traz cá o fato, Marizuê. Mais uns estalos e chiadeiras de aldrabas e miçagras envelhecidas, antes das recomendações sussurradas a acarinhar. A bucha vai no saquito branco. Olha que o migalho tocinho frito já é de ontem. Não o deixes estragar. Não te esqueças de mandar recado por quem venha cá abaixo. E vai contente, Manel. Olha que tem havido lobos, com ovelhas mortas e tudo. És uma santa, mulher. Fica com Deus e não tamo finos. Dá um beijo à pequena quando acordar. Um minuto depois, tinha eu a porta aberta e saltava lampeiro para a rua, farejando a vida e o regresso à serra, que é onde eu me sinto um senhor. Cajado de nós polidos, alforje inchado, chapeirão protetor, botas grossas de broxas sonantes. Safões ainda para durar. Capa longa de burel bem pisoado, e ainda aquele braçado de campainhas, dão ao Altissimão uma figura de respeito. E a cara ajuda. Parece que o homem saiu de um livro antigo. Eu também sou bem parecido. Pernas fortes, grandalhão, olhos a pairar entre a calma fria e a ameaça de tempestade. É carro quente o meu, que tanto me serve para afugentar inimigos como cativar namoradas. Esporões agressivos, dentuça de broada negro, capaz de meter medo a sete. Pescoço grosso e taurino. Coleira de picos fortes. Prenda briosa do meu dono. E um lombo nervoso e rijo que lobo algum se afoitou ainda a morder. Depois da festa na cabeça, agradecida com a lambidela carinhosa, demos costas ao ribeiro da vila e entestámos a rampa agreste do Picoto. Vencido este, lá continuámos pelo caminho da Carvalheira acima, a sonhar com a passagem pela Casa das Gadanhas, onde o Calvário se adoça com subida menos íngreme. Mas até lá, ui, ui, língua de fora à cata do fresco, e toca a marchar, porque o caminho só mingua se avançarmos. Amigos do coração, mas respeitando o hábito de sempre, íamos trepando sem trocar palavra, poupando fôlego, absortos, cada um nos seus pensamentos. Eu, nestes devaneios fanfarrões, e o Ticimão, sei lá, talvez a recear se faltaria alguma cabeça, porque o criado, o António do Carriço, que lhe ficara com o gado, não era grande coisa para aquilo. Gente nova. Ou a planear a ida para a Idanha, quando a neve apertasse. O que ele não esquecia nunca, de certeza, era o figo, que na tropa andava lá por Lisboa, aos tombos, pela certa, que aquilo era má terra para rapaz novo e solteiro. E pior que tudo, a correr de revolta para revolta, arriscando apanhar um tiro, com um comandante diferente cada dia, com governos a nascer e a morrer todos os meses, e quem sabe, se até a prender gente, ou mesmo a fechar templos, e a perseguir padres e freiras por ordem do governo. Diz-se por aí, à boca pequena, que o Sr. Marcos, sacristão de Santa Maria, de combinação com o Sr. Padre Parente, até já fez desaparecer o cálice de ouro e outras coisas valiosas. Não fosse surgir por aqui algum desvairado que lhe desse a doudice para roubar a igreja. Um maluco ou um pelotão devidamente instruído, o que seria mais temível ainda. Muito rezava o tio Simão para que o filho se não deixasse embrulhar com essas ideias do demónio. E com razão, porque exageros daqueles não prediziam nada de bom. Mas exagero era também o do homem. E a senhora Maria José, então, que teimava em sonhar com o paraíso da monarquia, esquecido da fuminha que tinham passado, e do desprezo altaneiro com que eram tratados por alguns de meia costela fidalga, que aqui, em Manteigas, não havia que dizer dos senhores das obras e da quinta. E cá com o meu nariz, os republicanos serão melhores. Vejam a pressa com que esqueceram o voto universal que prometiam no tempo de Dom Carlos e Dom Manuel, logo que se aperceberam que perderiam as eleições se o instituíssem. Zás! Lei à medida para só votarem os que lhes eram favoráveis e pronto, democrática e legalmente eleitos. Rica pandilha! E o povinho da fome não se livrou. E como se não bastasse, cada vez mais ressoam rumores de guerra. Diz-se que os nossos amigalhaços ingleses se puseram de pandelinha com os alemães para se abarbatarem com as nossas colónias de África. Grandes safardanas. Mas, por outro lado, pensando bem, que raio de democratas são os nossos republicanos que julgam que os pretos não têm direito a governar a terra que é sua? Nem para nós, nem para os outros glosos, claro. Deixem-nos lá com a vida deles. Porque raiva é que a nossa rapaziada, que tanta falta faz aqui nas terras, nos rebanhos e nos engenhos, tem de ir lá para os infernos fazer guerra por conta dos senhores do mando, a morrer por coisas que não são nossas. E isto está a ser aprontado por estes, não pelos monárquicos. Já outra coisa é ali o rei de Espanha a andar com ideias de nos pôr a pata em cima, com o pretexto que a nossa república é um perigo para o tronozinho dele. O Afonsinho XIII, venha cá armar-se em galifão, venha, que a gente, nem que seja com paus, pedras e dentadas relembra-lhe ao Jubarrota em 1640. Às vezes, acho que quem tem razão é o tio Manuel de Jesus, que dizia no outro dia para os vizinhos daquela, ao pé do Rocio, que isto são cães e lobos, comem todos. Eu reconheço que é verdade, mas para mim, acho que sempre é preferível a liberdade. Mas que a liberdade de agora está um bocado afunilada. Está larga para quem diz a que sim a tudo. Mas para os que contestam... Bem, resta ter esperança que um dia, nem que seja daqui a 100 anos, haja democracia a sério, com o povo a escolher direto e conscientemente e os partidos que se entendam, com o fito único no bem das pessoas e dos animais. Que no Parlamento, ou lá como lhe chamam, não passem o tempo a dar à trabécula, como agora fazem, preocupados em achincalhar-se uns aos outros para ganharem votos, em vez de tratarem seriamente dos assuntos de que o país necessita. Um vago odor a coelho, sem que eu quisesse, arrebentou-me a orelha e roubou-me as fantasias do pensamento. Como quem não quer a coisa, saí para a mata. Não fosse andar ali perto... Gil! Oi! Oi! Era o tom que não admitia discussão. Regressei logo ao caminho, pois claro. Afinal, sou cão de pastor e não um rafeiro qualquer. Avassalada pelo globo que se empenhava em começar a espreitar nas costas de São Lourenço, a serra à nossa esquerda começava a avermelhar difusamente, ajeitando-se para a entrega sem pudores, a carícia tépida do astro-deus. Os cantores noturnos tinham sido calando pouco a pouco, até ao silêncio perfeito, inquietante, cheio de mistério. É a transição entre a morte e a vida. Logo depois, vem a aurora, e com ela fogem os temores às almas penadas, espantados pelo desvendar que a luz comporta. A sinfonia do amanhecer impõe-se menos ao consciente que os gritos noturnos. A atenção é simultaneamente cativada pelas cores e contrastes entre o sombreado e a claridade, que, começando apática ou rosada, em breve se vai doirando num tom que faz lembrar histórias de palácios, moiros e donzelas encantadas. Já alguma vez tiveram a dita de, sentados no alfermoso, olharem de frente para os penhascos que se elevam ao céu, para o lado do poente, no momento em que o astro criador vai espreguiçando os céus primeiros raios, ensunados ainda em direção à terra? Veremos o fragueto sair deslizante, do lusco-fusco, e de um momento para o outro começar a passar de um vermelho sem calor para um dourado e esplendecente de milagre. É um curto momento de êxtase, que um rosado mais forte corta sem aviso, oferecendo de seguida luz a jorros. Forte, dura, sem magia. Os uivos, ui, que gritei ao céu nas primeiras vezes que assisti a esta mutação de alquimia, até que percebi, porque chamavam ao sítio, penhas douradas. À maneira que fomos subindo, a fraga da cruz fora perdendo a imponência que mostra a vila, no fundo do vale, ombreando agora com os poios do frade e a freira. Tínhamos deixado, entretanto, o observatório à direita. Passáramos entre as portas do inferno, galgáramos até à casa da fraga, e passando entre os chalés dos ricaços, que ainda bufariam antes de o sono os largar, atalhámos para os lados do fragão do corvo. Manteigas, começava a esfregar os olhos quando botámos pé. Não vejo por que tenha que dizer pata. No Val das Éguas. Alfaias arrumadas e despedido para a vila o tonito do carriço, com os ralhetes e recados às costas, iniciámos a deambulação serra fora, enchendo o ar com a música de Aleluia das ovelhas e cabritas. Pudesse alongar-me sem amassá-lo o ouvinte precioso, e ensinar-lhe-ia como faço o meu trabalho de cão-pastor. Contaria histórias de lobos e raposas, repetir-lhe algumas das cantilenas e ladainhas do Ticimão. Falar-lhe de como dormimos, comemos, recolhemos o leite, nos defendemos da bicharada. E até era capaz de lhe confidenciar algumas conversas que temos os dois. Sempre menores brejeiros. Ainda mesmo uma aventura ou outra, cá do fiel, com a laica e a esperta. Assim, vamos ao que interessa. Foi ainda nessa tarde, já o sol ia murchar, que apareceu um senhor de bigode. Bigode e pera afilada. Dei com ele logo ao despontar por detrás do seixo branco. Não me teve medo o figurão. Ladrei, arremeti, e nada. Foi-se aproximando de charuto a fumegar. Boina de pala, esquisita, na cabeça. Queixo peludo, espetado com arrogância, a guardar olhos pequenos, escuros irónicos, um certo ar petulante, casaco curto abotoado sobre camisa forte, às riscas. Mão no bolso, obrigando o cotovelo a espetar-se para fora. Calças com polainas e sapatos de sola alta. O contraste chocava, porque a indumentária, própria para andanças em terra agreste, estava como saída no momento de arcás cuidado ou de cruzeta bem torneada. Já tinha visto coisa assim nos livros da menina fininha, em tarde quente, de sorna de bingueira. Em carne e osso, é que nunca imaginara. Boa tarde. Belo casarrão, hein? Pronto. Logo fiz as pazes com o homem de bigode. Este coraçãozito. Venha com Deus. E com o indicador encostado à testa, o pastor levantou o chapéu, um milímetro apenas. Não, o Ticimão não engraçou com o homem. Ou terá sido só cara de desconfiança inata, que aparentando rudeza, cai de pantana face ao esboço de um sorriso franco. O gado, como se entendesse alguma coisa daquilo, ia-se dispondo em meia lua escangalhada, enquadrando os atores em cena. Rebanho valente. Deve ser leite com fartura, hein? Um olhar oblíquo e moita carrasco. Mais uma fumaça avaliadora e novo assalto. Por aqui sozinho, deve apertar-lhe saudade da família. Tem filhos... Isso é que nem Vossa Senhoria sabe. Tenho uma pequenita ainda na escola, que já veio para tarde. E me deixou a patroa sempre enfermiça, o que me tem dado relações que só Deus sabe. Agora é também o rapaz que me levaram para a tropa. A amigados custa. Às vezes dou comigo aqui a falar com o fiel e o dianho do cão, que parece que entende e que até quer responder. A última frase tinha já a pincelada de um esboço de sorriso. Fechada antes, a sete chaves, a alma do bom homem estava já escancarada e nem era preciso ser cão para se ver, pela cara e pelo gesto, que o visitante acertara no segredo. Só tem dois. Mais uns gêmeos que se foram ainda anjinhos. Como a mulher ficou pelas ruas da amargura, tive de dar-me a cautelas. Deve gostar muito, deve... É mais uma fumaça e nova inflexão. Levaram então o rapaz para a tropa. Mas não queria que o rapaz fosse à tropa. Olha que é bom sinal. Eu sei o que é que o senhor quer dizer. Antes disse que aleijadinho. Mas enquanto anda a gente a criá-los, ninguém quer saber se estão doentes, se passam frio ou se têm fome. Pois de homens feitos e a poderem ajudar a casa, chega aí o governo e passa-os para cá. Depois aquilo, nas sortes, os ricos ainda se escapam com pedidos e padrinhos. Agora, pessoas como nós, que nem quiséssemos dar a camisa do corpo, não sabíamos a quem falar. Quanto mais pobre se é, mais pobre se fica. É a vida. Já assim encontramos e assim havemos de deixar. O pastor tinha-se arrimado ao bordão com as duas mãos em concha, em gesto de confidência. Por sua vez, o homem que se encostara a uma pedra alta, com o charuto a fumegar na mão esquerda, junto à cara, enquanto com a outra me afagava distraídamente a cabeça que eu colocara a jeito. foi ouvindo tudo de olhos um pouco cerrados. Expirou fundo, olhando pensativo para o chão, antes de retorquir. Olhe, que as coisas estão a mudar, senhor. Como é sua graça? Manuel Justo Simão, para servir. Mas toda a gente me trata por ti, Simão, se não for incómodo. Já agora, de alcunha, quem manteigas toda a gente tem apelido. João Badana, que vem do meu pai, que Deus haja. As coisas estão a mudar, senhor. Ti, Simão. A monarquia e os seus males já se foram de vez. A República, embora o país esteja pobre, há de ir acabando com a miséria e os privilégios. E, para já, temos a liberdade instaurada, que é o maior bem que podemos ambicionar. Disse o senhor, com um ar convicto e quase ridículo de solene na circunstância, enquanto meu amo ia assinando que não, lenta e inexoravelmente. Desculpe lá, vosso mecê, mas se houvesse liberdade, tinham perguntado ao meu João se queria ir para a tropa ou não, e querendo ir, se gostava mais de ficar na Covilhã ou na Guarda, ou ir lá para o Cabo do Mundo, em Lisboa, que a Virgem Santíssima o guarde. Liberdade! Olha, que ainda não há muito tempo, um filho de José Leitão e outro da Maria do Maçano foram levados debaixo de armas, dali do regimento da Covilhã, para manobras em tancos. Eles e mais umas centenas de homens, incluindo oficiais que são contra a guerra. O governo mandou lá ouvir um general com um nome esquisito, rodeado na mão cheia de cães grandes carregados de galões e medalhas, com um batalhão, não sei de onde, e forçaram-nos aí que nem escravos, lá para os tais exercícios militares. E é verdade, então? Não, senhor. É como antigamente. E olha, que se os da monarquia eram maus, como diz, pelo menos deixavam-nos em paz com a nossa religião. E não davam para aí assaltar igrejas e armados em mata-fratos, como os da ré. Deve ter pensado, o interlocutor, que seria difícil explicar certas coisas a Pastor Serrano, pelo que tergiversou. Mas olhe que há gente de boa vontade entre os que governam a República. Aponte-me lá um, Vossa Senhoria, que me parece saber disso, da maneira como fala. E por momentos, João Badana, filho de João Badana, julgou-se Deus, decidindo punir Sodoma e Gomorra. Olhe, por exemplo, o doutor Afonso Costa, por sinal é daqui de Ceia. Que pensam lá em manteigas do doutor Afonso Costa? Não sei se conhecem.